winter's long. You're my honeycomb. You're the brightest light that I've ever seen. No princípio éramos um felizes no jardim. Até que voando do céu você tirou de mim. Meu amor, tirio de um homem só restar a dor. Crueldade, uma pitadinha de insanidade. Brutal, fama que merece ser tratado. Se esses ratos, falsos salvadores do espetáculo mundial. Então engorde esses loucos com pão, mostra seus ricos na televisão. Sim, ponto franco, posso abrir um então? Clara, material translúcido. Mas eu vou pátria, puto para bruto. Olha quem diria, o novo atu explode o maluco. Composto V, a droga do super. Estação teco pra ver, você vai voar. Minhas peças de xadrez à frente de vocês. Não se iludam, isso vai piorar. Super escolha, super é praga. Você não enxerga, mas quem amei vive. Eu sei disso, nem que morra vou provar. Escolhidos por Deus, é o cacete. Todos são fabricados, super bebês, super terroristas. Pra no exército só pode entrar. Ela é seu ponto fraco, pare e veja. Pátria, você é a criança e o bruto que faz você chorar. Clic-clac, sente a explosão. O que eu tô vendo? Não pode ser, nem fudendo. Numa baleia, tu acelera esse barco, a marcha aumenta. Só bem intensifica a pressão do momento. O avilo é mais uns caras agindo profundo. A legenda baleia em pedaço. Rei babaca, só falha, psicopata. Tá se achando cara por pisar em inseto. E o teto acima de você. Cê tá certo de que alguma hora ele não vai ceder? Minha mulher presa em um complexo. Achei o lugar, tira ela de lá. Um espectro do que eu fui, do que eu sou. Cê não vê que eu sou alguém bem pior sem você. Vão fugir desse lugar. A gente pode recomeçar. Amar o filho é algo natural, mas o moleque vai ser mal. Porque ele é porra de um super. Fatos e fatos comprovam atos e atos. Que esses merdinhas não passam de psicopatinhas fúteis. Escravos de um império bilionário, iniciado na Alemanha nazista. Vai encarar os caras, tu pode tentar. Tu tem peça heroína, tu vai apanhar. Que a gente chuta bunda de nazista, chuta bunda de racista. Depois, no topo, só escrota, vadio. São fracos, são fracos, sim. Somos tão quebráveis, tão frágeis. Mas e se não tivesse que ser assim? Assim, assim. Dentro da minha mente vejo tão diferente. Com tantas horas sente, me tenta o fruto à frente. Tá chamando meu nome, a tentação me consome. Pra nivelar a porra do game. Ai, ai, ai, ai. Entrelaçado nos meus olhos, meus laços. Essa merda de repente invadindo, invadindo minha mente. Ei, nuvem sou igual meu pai, ele era um doente. Solo de demais, Danny Boy, te deixei. Mas não vou deixar você morrer outra vez. Porque se poder, um dia vem nos cobrar. Mas não vou me importar, certo é ele cobrar o patrão inteiro. Acorda, esse cara não é tua família. Tu foi exilado pra que ele substituísse. Voando, matando, destruindo a city. Promete dividir.